Tanque India Bravo. Tanque India Bravo, prossiga. Tanque India Bravo, tá indo no sentido BR-324, foi feita uma notificação, uma hora voo local. Seja, manter 500 pés? 500 pés, positivo. Gente, manter 532 na escuta do controle. Manterá na escuta, Tanque India Bravo. Tower American 238, ready for departure, runway 10. Logan 238, clear to line up and take off. Runway 10, wind is 130 degrees, 08 knots. Roger, clear to line up and take off runway 10, American 238. Pelo novembro ainda sem contato com o mesmo no radar, mas tem 56 visuais e o PS de corredores. Torre Salvador, papapá, Charlie Max, papá, quanto espera da 17, tá bom. American 238, are you available for immediate takeoff? Affirmative, we're hurrying up here, American 238. Roger, have a Boeing 737, 2 miles out, altar mark. Roger, understand. We'll Charlie, Mike, papá. Autorizado o ingresso, informe alinhado e pronto, cabeceira 17. Ingressará, informará alinhado e pronto, Charlie Mike. Sobre Salvador, bom dia, agora 094. 094, continua a aproximação, aguarde de pista livre, Boeing 757, ingressando para decolagem imediata, dono 0. 7. Zero ainda na frequência do controle, Salvador. Ok, Alfa Bravo Papá, ingresso à direita na Mike, reposte na Quebec, para o cruzamento da ONU 635. Ono 094, check trailer e pouso. Ono 0, vento no 30 graus, ono 09. Teve de posição 0, gol no 094. Baixou e travou? Afirmo, gol no 094, embaixou e travado. American 238, airborne 816. Contact us over low departure, 1208. 1208, American 238, good day. Good day. Salvador departure, bonjour, American 238, passing 1,700. American 238, with the contact lab to flight level 340, Momo departure. Momo departure, flight level 340, American 238. Papá Romeu, Eco Kilo November, mantenha o corredor Vera Cruz, a porta passando Vera Cruz. Alinhado e pronto, pista 17, papapá, Charlie Mike, papá. Charlie Mike, papá. Vento 120 graus, 09 nós, autorizado decolagem Pistão no 7. Fica decolagem, pistão no 7, papapá, entrando no papá. Bono 094, no solo 17, a livrar solo 21 no décimo aluno. 21, sim. Prossiga. Eu acho que não. Se eu preciso de um balizador para estacionar aí, eu solicito aí para ela. Aviação, pátio da aviação, esse pátio da sua direita também é da aviação geral, ok? Porque o pátio de carga lá, aqui próximo ao hangar, próximo ao terminal de passageiro, a infraero não está disponibilizando aí para aviação geral. Então, se o senhor for estacionar aí no hangar e coordenar com o pessoal daí do hangar, tudo, tudo bem. Papatango Oscar Hotel Kilo, a identificação, autorizado de chegada Mari, voo na proa de TAP, está livre de restrições de velocidade, desce para o nível 050. Bom dia, bom voo. Controle Salvador, bom dia. Papá, papá, Charlie Mike, papá. Passando 2 mil pés para o 201, para o nível de voo. Papá, papá, Charlie Mike, papá, contra cadastro para o 430, saída da Euleda. 430 da Euleda, Charlie Mike, papá. Papá Romeu Eco, pelo November, confirma o estúdio. Eu peço. Tem condições de subir para o 1.500 pés, como previsto? Sim, Matheus. Gilete Bravo Delta, ok. Está livre o táxi em cruzamento. Dá o 735, reporte na Lima, ok? Na Lima, chama o solo 211. Controle Salvador, Papa Romeu, Sangue de Abravo. Prossiga. Sangue de Abravo está abandonando aqui a área da BR-324, vai seguir com proa de Camaçari. Sente o Sangue de Abravo. Sabe, Vera Cruz, é 1.500 pés, o Eco Quilo November. Eco Quilo November, reporta Paris. Confirme. Reporta na posição Paris. Sim. Era pronto, voo 1165. Seu 1165, autorizado a alinhar e decolar. Dá 10, dentro no 40 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, 10, voo 1165. 017. 4000, 1017, voo 175. Papa Romeu, Mídia Bravo. Romeu Bravo Oscar, 08 a bordo. Qual a autonomia? Passaríamos, não sobrevoo, irá pousar, confirma. Não, só um sobrevoo na BR e vai retornar, senhora. Gente. Papá, papá, Charlie, Mike, papá. Chama agora o César Recife, na frequência 1251. 1251, Charlie, Mike, papá, um bom dia. American 228, contact Recife Center, frequency 126.85. 12685, American 238, good day. Decolar dos 24, controle 1208. 1208, obrigado, senhor. Bom feriado. Controle Salvador, bom dia, voo 1165. Voo 1165, contato radar, só para o 360, saída da Eoleta. 360, da Eoleta Motiva. Eco Kilo November passando Paris. Eco Kilo November, reporte rotatório, força um próximo um helicóptero, próximo ao rotatório, mantendo 800 pés, um Romeu 44. Afirmativo. No 755, reduza para 2309. Destrida 97. Reforce na interseção papá para o ingresso, o meu Ravosca. Prossiga. Liga acionar e informe para decolagem. Autorizado o ingresso, táxi agilizando, informe alinhado e pronto para decolagem. Ador 1-1895. 1-1895, obrigado. O 1755 reduza para 2009. É só a redução, vão 75. Todo rotatório para pouso, solicita aproximação, cabeceira 17, táxi para o Graé. Táxi até onde? Táxi do Graé. Já está coordenado com o pessoal da polícia lá, o seu estacionamento lá? A aeronave é da polícia do Ceará, afirmativo. Ah, tá ok. Então, ciente. Continua a aproximação para o 17, aguarde instruções. Eco, quilo novembro. Eco, quilo novembro. Boa voz, calibre de decolar, pistão no 7, vento 130 graus, 109. Ou 1755, restauração para sequenciamento, curva à direita, pro 240. Direita, 240, 75, seria? Seu limite será o curso do localizador, gol 1755. O Eco Charlie 45 na final da 17, ele está aproximadamente em 1 mil pés. Eu vou passar aí no seu através oeste em aproximadamente 1 minuto, ok? Informe como visual com esse tráfego. 1017, autorizado final, reporte estabilizado. 2017, botará estabilizado as patentes. Romeu Bravo Oscar decolado aos 30, chama o controle 1208. Oscar. Oi, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar, sou para o 200, sai da arma. 200, sai da arma, Romeu Bravo Oscar. Queria que você verifique o seu equipamento ágil, tem um forte chiado de fundo, ok? Ok, tá, então, só tem esse tráfego que informei, reporte fora do solo, mantendo separação visual com o mesmo, vento em Salvador, 130 graus, 109, centímetro 1017. Vamos lá para o solo, já que acertar. Eco, quilo novembro, está ultrapassando o tráfego, está decolando no momento, tá, final para 17. Eco Kilo Novembro, tráfego avistado. Você vai precisar pousar sobre a cabeceira após o táxi do Graé ou tem condições de prosseguir pouso direto no pátio do Graé? Vamos aproximar para o pairado na cabeceira e prosseguir o táxi. Ok, tem livre pouso então na cabeceira no 7, vento no 30 graus, 09 nós, reporte no solo, controlado. Reportará. Está fora do solo e aqui é a terra. Fluxo decola os 32, chame, acione normal 0142, chame o controle. 1208 até a volta. 208 até amanhã. Gol 1165, chame o centro Recife na frequência 1251. 1251, gol 1165. Juliette Bravo Delta, linha decola, pistão no zero, vento 130 graus, 099. Está passando através da rotatória agora, está mantendo que o César vai prosseguir para Madre de Deus, intenções após Madre de Deus prosseguir voo de inspeção de gasoduto. Após Madre de Deus, segue para onde, porque? Mantém 200 pés, vai prosseguir uma inspeção de gasoduto. Ciente, o IFCC. Escuta o controle. Vamos para o IFCC. O cidade voadora 1755? Com 755, é devido à separação, mantém ainda a proa aguardando o chuvetor para o localizador? Atingiu 4 mil. Desça para 3 mil pés o gol no 755. 3 mil, 755. Está controlado, livrando na órbita o Eco Kilo 90. Tá, Romeu, Eco Kilo 90 no solo aos 33. Táxi à direita via Taxi Oscar até o grupamento aéreo. Estacionar a frequência livre. Salvador para pouso. A gente mantém esse todo controle. Temos um tráfego indo para a Madre de Deus. Vamos fazer 5-0, mantendo 500 pés. Já para. Gol 1755. Pode interceptar o curso do localizador. Curva à esquerda na proa 1150. Reporte estabilizado. 1150, reporte estabilizado. Gol 755. Atingiu 3-1. Tá batendo Juliette Bravo Delta, decolado aos 3-4, chame o controle em 1208. Controle 1208, Juliette Bravo Delta. Controle decolou com o batendo Juliette Bravo Delta, decolou, pistão 0, saída Conja. Tá batendo Juliette Bravo Delta, contato radar, sou para 090, saída Conja. Subiu 090, saída Conja, Bravo Delta. Localizador Oscar Telquilo. Oscar Telquilo, chame a torre 1895. 1895. Confirma? Está livre interceptar essa pronta, 75. Autorizado, reposto estabilizado, descendo para 2 mil, gol no 755. 2 mil, reposto estabilizado, gol no 755. Então, Rinaldo. Romeu Bravo Oscar, chama o centro Recife na frequência 128, decimal 8. 288, Oscar. O Oscar até o que ele chamou a torre? Baixou, travou, final da 10. Ok. O 140 graus 09, nós autorizado pouso, pichando 0. O Oscar até o que? Após o pouso, qual será o estacionamento? 4 a 5. Gente. Teve pouso. Teve pouso. Guardião 04, autorizado o táxi forte na Oscar para o ingresso. Passará na Oscar 04. Só confirmando, vai prosseguir a 1.500 pés no litoral. 500 pés no Guardião 04. 5.000 pés litoral norte, tempo de voo 2 horas, 5 de autonomia, 02 a bordo. Confere? 5 de autonomia, 02. Confirmo. Ok, chame para ingresso, Alô Sérgio. prossiga. Livre, acionar a Shimtax, Mike Echo Delta. 895. Papá Romeu Eco, Kilo November, tá na escura da torre. Sou Salvador, bom dia, 755 da Gol, estabilizado o curso. 755, chame passando externa. Portará. 190, autorizado a chegada Mari, desça para o 050, reporta no final de desvio. Chegada Mari, 050, reportará no final de desvio, Zotran 3198. Reporte alinhado e pronto para decolagem, Guardião 04. Serra. Eu vou achar 6140 pronto. Ali mantém, 6140. Alinhar e manter. Patango Oscar, até o quilo no solo aos 40. Ribeira direita, chama solo 1211. Solo 1211, apresenta o quilo. O senhor vai, tem condições de cruzar o campo após Simbra? O tráfego em aproximação? Gabriel? Tem condições de agilizar, sim, senhor. Se o senhor quiser aguardar para cruzar o campo com a torre devido ao Boeing 738 na aproximação, ou se o senhor quiser passar por trás de Simbra, o que o senhor prefere? Ah, pode ser passar por trás de Simbra, senhor. Ciente. Autorizado, então. Atente ao Boeing 738 a uma milha para o externo. Ciente. Tanque de Abravo. Ok. Livre e chame pro táxi. Pare pro táxi, Lima. Controle Salvador, tanque de Abravo. Prossiga. Tanque de Abravo está visual com o Boeing e vai aguardar aqui no setor norte e vai cruzar na retaguarda do mesmo. Mantenha a posição, Guardião 04. Ação externo, baixar travado visual 755. Confirme? Passou externo, baixou e travou visual 755. Livre pouso, pista no 0, 140 graus, 09 nós, 755. Gente, é livre pouso, na cabeceira 10, 755 agora. Xané 6140, decolado aos 42, chame o controle 1208. 08, bora. Boa tarde, eu chamei a 140. 6140, bom dia, contato radar. Turbo nível 250, saída PUCA. 250, PUCA. Torre Salvador, Papatango, Oscar até o quilo. Oscar até o quilo, táxi à direita, táxi em frente Lima, após direita Mike. Reporte na Quebec para cruzar o 1735. Lima Mike vai representar na Quebec para o cruzamento da 1735, Oscar até o quilo. Oscar Hotel Kilo autorizado, cruzamento táxi até o Pat 5. Pedro, cruzamento táxi até o Pat 5, até o Pat 5. Controle Salvador, Papa Romeu, Tanque de Abravo. Prossiga. Tanque de Abravo cruzou na retaguarda do Boeing, tá sentindo com proa do Shopping Guatemi fazer um sobrevoo lá, senhor. Em escuta permanente, reporta livrando o setor, Tanque de Abravo. Ficará na escuta, reportará livrando o setor, Tanque de Abravo. Guardião 04, atento a possível cheiro de turbulência do 737 que pousou agora no 10. E fique atento ao urubus aí no eixo de decolagem. Vento no 40 graus, 09 nós, livre de decolar. Guardião 04. No 755 no solo, aos 44, ao livrar à direita, chama o solo em 121 no 1. 21, 1, 1. Oi, Papa Tango Lima, Bravo Lima, está pronto para estar. Bravo Lima, informe na Papá para ingresso. Maremos a Papá para ingresso. Rigol 9630, ponto de espera na 0, pronto. No 630, sem livre ingresso e decolagem, 140 graus, 109. Ok, livre ingresso e decolagem, Rigol 9630. Guardião 04, decolado aos 46, mantenha-se em condições visuais, ingresso da perna contra o vento. Da pista 10, aguarde autorização para cruzar o campo. Perna contra o vento da 10, aguarde a instrução para cruzar o campo, guarda 04. 4-0, Aracaju. Lima, Bravo Lima. Autorizado o ingresso e forma alinhado e pronto, na cabeceira 17. Amarelos pronto, alinhado na 17, na Brasil. Ok, chame quando pronto para taxiar até a Oscar, ok? Ok, tudo bem. Então, Rio Trip 5595, ponto espera pronto. 5595, ciente, alinha e mantém. Alinha e mantém, 5595. Guardião 04, 360 pela direita. 360 pela direita, guarda 04. Colômbia 30 decolado aos 47, chame o controle 1208. 308 com controle, Colômbia 30, tem um bom serviço, senhor. Novo. Obrigado. Cordial, bom dia. Colômbia 30 da Gol decolado, 2500 pés. Colômbia 30, bom dia, contato radar, só 370, sai da PUCA. 370, PUCA. Xanem 140. Centro Recife, 126, décima 85, bom voo. 685, bom, obrigado. Quando puder, Aracaju, com minha 30. Faz ajuste no 0, no 7. Dura 2017, 3 uma vez. Quando puder, para onde Aracaju, para o minha 30. Para minha 30, mantém o perfil dessa aí. Manterá. Viagem pronto, 1 no 7, 1 no 7. Sente, aguarde. Para cruzamento da 28, 04. Está livre, cruzamento da 28. Ao efetuá-lo, chama o controle 1208. Só confirmando se o senhor está mantendo 500 pés, é isso? 500 pés, exatamente. Entendi, está mantendo 500 pés? 500 pés, positivo. Controle Salvador, Papa Romeu, Tanguinha Bravo. Prossiga. Tanguinha Bravo está abandonando o setor aqui do sobrevoo do Iguatemi. Vai com proa da hangar da Henri Mar, Sierra Novembro, Sierra Novembro. Vou direto do setor da presente, Tanguinha Bravo, reporta avistando o local de pouso. Reportará avistando o local de pouso, Tanguinha Bravo. Controle Salvador, no Guardião 04. Guardião 04, prossiga. Quem mantendo 500 pés, via corredor forte, vetor a nós, tem intenção de afastar até 20 metros. O Guardião 04, mantendo 500 pés. Escuta permanente, 04. Ok, escuta permanente, 04. Solicita manter o nível 070. Confirme, Juliette Bravo Delta. Afirmativo, deseja manter o nível 070. Ok, seguinte, mantém 70, reporta Conde nessa frequência, alternando o controle Aracaju 1203. Afirmativo, vamos manter o 70, reportar a Conde, alternando o controle Aracaju, frequência 1203, Bravo Delta. E a que serra, serra, prossiga. Ok, ciente. Reporta para o regresso. E a que serra, serra. A 3198 autorizado, sinal do ILS X-Way, reporte localizador. X-Way autorizado, reportar estabilizado 3198. Controle Salvador, o 4207, azul. Do 4207, sem identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste. 1097. 1017, 4 mil, perfil bom. Trip 5595, livre decolar da 10, vento 140 graus, 099. Livre decolagem 5595. O Mike é com o Delta, chegue para o ingresso, 1-7. Golo 648, alinha e mantém, picho no zero. Ali aí, mantém o Golo 648. Controle Salvador, o Papatango Lima Bravo Lima, tá na proa de Momo. Lima Bravo Lima, sube mantém o nível 350, sai da Momo. 350, sai da Momo, Lima Bravo Lima. 208. 208, obrigado, senhor. Vai dar pra proa Aracaju, 630. Negativo, mantém o perfil da saída no 630. Aguarde transferência para o centro. Controle Salvador, bom dia, 5595 da Trip. 5595, contato radar, só 200, saída da EL. 200 da EL, 5595. Mike Eco Delta, autorizado a decolar da 7, 130 graus, 09 nós. K3198, torre 1185, com fogo. Z85 vai chamar a porta. Golo 630, centro Recife, 126, decimal 85, bom dia. Meu chão. Informação do Mike Eco Delta, tem um Airbus a 1,5 milha do externo, ok? Então, desconsidere a autorização de decolagem, mantendo a posição, Mike Eco Delta. Golo 648, autorizado a decolar, vento no 30 graus, 089. De decolagem, Golo 648. Torre Salvador, 3198, bom dia. Estabilizado LS, é que foi da pista 1-0, tem campo a pista, vai ser pra volta. Quem chamou foi 3198? Afirma. Ok, tráfego avistado, continua aproximação, 37800 na rolagem, guarda pista livre. Aguardando, beleza. Perfeito da saída, aguarde transferência do centro, coordena diretamente com ele mais à frente, ok? Tá tudo tranquilo, vamos lá, guarda. Controle Salvador, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, frequência livre, bom pouso até regresso. Obrigado, Tango Índia Bravo. Oi. O TAN 3198, livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 109. Trazado pouso na aberta, 3198. Golo 648, decolado 56, chama o controle 1208. 208, obrigado, bom final de semana. Obrigado, senhor. Controle, bom dia. Golo 648 da Gol, passa 2000 na PUCA. Golo 648, bom dia, contato radar. Sobe 370, sai da PUC. 370 na PUC, ao 648, tá bom. Alinhar e manter, puxando zero. Nem mantém, não, no zero agora, não é não. Mike Eco Delta livre de decolar, 140 graus, 10 nós, atento à esteira do Airbus, 320. No solo 58, livrar à direita, solo 1211. Livra direita, 1211, tá 3198. Autorizado a decolar, vento no 30 graus, Correção 150 graus 089. Tá no 190, Lima, Bravo Lima. Prossiga. Centro Recife, 126, décima 85, bom voo. 2085, obrigado. Juliette, Bravo Delta. Prossiga, Salvador, Bravo Delta. Serviço radar encerrado, agora 2 milhas para a posição Conde. Chame o controle Caju, 1203, bom voo. 1203, o controle Caju, Bravo Delta. Azul 4207, desce 2 mil pés, autorizado final do ILS aqui para a pista 10, reporte localizador. 2 mil, reporte. Decolada o Zulu 400, acione o transponder 5541 e chame o controle 1208. E aí, trocando 5541-1208, Zona 620, bom dia. Bom dia, bom voo. Torre Salvador 9979 da Azul, bom dia, aproxima-se do ponto de espera da 190, pronto. 60, saída da El. 360 na Dael. Vou no 62, não autoriza a Dael da presente? Lida. Lida, grato. Precisando o pouso, cabeceira no 7. O vento 1,40 graus, 089. Está confirmando o seu pouso no 7? Sim. É, poderia repetir a autorização? Livre pouso na cabeceira no 7. O vento 1,40 graus, 1,092. Gente, livre pouso no 7, o Macaco Delta. Alinhando e pronto, 9979. Gente, mantenha. Na escuta. Vento 1,40 graus, coluna 09. O Salvador é o 5535, né? Prossiga 5555. É, perfil da Golf 677, controle de Elza, não radar, pediu para o senhor ficar no perfil da aerovia, ok? Ok, vai manter o perfil da aerovia, obrigado, senhor. Decolador 0308, controle agora em 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. controle, bom dia, Azul 9979. Azul 9979, contato radar. Só 360, saída da EL. 360 da EL. Estabilizado, Azul 4207. Complete com a torre, 1895, bom dia, bom pouso. Obrigado, bom dia. E Salvador, Azul 4207. 4207, continua a aproximação, repórter no estado, mas já travado. Reporto. Motiva, nós considera, agora no 621. No 621, mantenha a proa de Leda em 360. É, mantendo a proa de Leda nível 360, tem a próxima de pedra, agora no 621. Baixar travado, Azul, 4207. 4207, livre pouso, está 1-0, vento 1, 40 graus com 099. Sem livre pouso, Azul 4207. Voo 621 no Recife, 125, décima 1 no bom voo. 261 no boa. 251. 51, no 621 no boa. 35595. 35595, chame Recife em 125, décima 1. 1251, obrigado, senhor. Autoriza a motiva do 9979. Negativo, 9979 mantém um perfil, tem um tráfego na saída coral e outro perfil da Dael. Sem problema, amigão, 9979. Solo 08, libera direita, 121, décima 1. 211, liberando direita, 4207. Azul 9979, Recife, 1251. Já ativou 251, boa tarde, bom dia, obrigado.